Vou dizer, cada dia é um teste pra nós. Tenta fazer a diferença com a voz. No mundo onde carimbaram eu e meus irmãos como marginal padrão, número na detenção. Apenas uma matrícula do estado. Pra eles quem não foi ainda vai ser matriculado. Tio, aqui 011 Brasil. Quantos esquecidos nessa terra não caiu? Ou melhor, quantos por aqui ficou de pé? Educado nas esquinas, trocando com os gambés. Sem amor, sem exemplo da família, eu vejo a solidão dos mano acolhida nos becos. Cadê o isqueiro? Passa a bola. Se mordendo, querendo os pino, vejo dois. Nas festinhas, novinha, balinha, perfume na latinha, hoje só orgia. O romantismo se perdeu com o tempo. Nós ia pros baile, hoje eles vão pro fervo. Nego, será que tô atrasado? Tô confuso com as minas de 14, no meu tempo era estupro. E na lente da câmera filma nós. Deleto o sobrenome, a participação dos boys. E desse jeito segue o marginal padrão, perdendo a audição, o olfato e a visão. E nos becos, menino perde o medo, sentando o dedo, crescendo cedo. Lá nos becos, mano, no descabelo, empenha o conceito e ainda sai devendo. E nos becos, menino perde o medo, sentando o dedo, crescendo cedo. Lá nos becos, mano, no descabelo, empenha o conceito e ainda sai devendo. A nave estacionada, vejo tudo, ninguém me vê. Estudando a quebrada atrás do vidro fumê, percebi que a evolução causou o efeito contrário. A praça tá na solidão, a lua né dos namorados. Os moleque amadurece aceleradamente. Efeito reverso que nem Drauzio Varela entende. O canudo da formatura, o plano de carreira. Se perderam em outro canudo, foi passageiro. Abandonou o ensino médio, os molecão versátil. Pra massagear o ego, rouba DVD retrátil. Nas antigas 15 anos dançava falso, o CV. Hoje 15 anos comemora-se no chá de bebê. Triste saber que por amor não existe conquista. O que era em quatro paredes, tá explícito na esquina. Quem resolve isso não é o Aécio nem a Dilma. Verdadeira solução é o homem lá de cima. E nos becos menino perde o medo, sentando o dedo, crescendo cedo. Lá nos becos, mano, no descabelo, empenha o conceito e ainda sai devendo. E nos becos, menino perde o medo, sentando o dedo, crescendo cedo. Lá nos becos, mano, no descabelo, empenha o conceito e ainda sai devendo. Becos, menino perde o medo, sentando o dedo, crescendo cedo. Lá nos becos, mano, no descabelo, empenha o conceito e ainda sai devendo. E nos becos, menino perde o medo, sentando o dedo, crescendo cedo. Lá nos becos, mano, no descabelo, empenha o conceito e ainda sai devendo.